Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 322, mais uma grande conversa com uma convidada, uma jovem autora, aqui apresentada pelo António Ferreira. Nem mais, Teresa Lopes Vieira vem à conversa com os nossos ouvintes que se interessam por estas questões da literatura e também leitores. No caso da literatura portuguesa, é uma jovem autora com um percurso já ainda na sua fase inicial. De qualquer das formas, aparece aqui com o Albatroz, que é o mote da nossa conversa, um excelente romance. Muito bem construído, manipula de facto todas as ferramentas, os utensílios daquilo que é o, vamos lá, o aparelho formal do que deve ser um romance. Mais não diremos à volta de considerações sobre este livro. De qualquer das formas, é uma das boas surpresas deste ano literário português. E mais do que isso, Teresa Lopes Vieira tem realmente aquilo, a consciência de que é o papel e o trabalho de um escritor, de um romancista, no caso. Percebe-se nitidamente pela sua conversa e pela sua forma de abordar este mundo da literatura que estamos realmente em presença de uma autora que merece e vale a pena seguir todo o seu percurso a partir daqui. Tem dois romances anteriores, como dissemos. De qualquer das formas, Albatroz, apesar do seu universo dark, pesado, existencialista à la Sartre o suficiente, uma excelente obra, onde Teresa Lopes Vieira realmente mostra que a literatura portuguesa e sobre os jovens autores ainda estão aí para dar e vender no que à criatividade e elaboração literárias diz respeito. Boa noite e melhores leituras. Teresa Lopes Vieira nasceu em Lisboa em 1984. É formada em Direito, mas cedo descobriu na escrita e nas viagens as suas verdadeiras paixões. Já exerceu as atividades mais diversas, desde servir à mesa a recepcionista no hotel em Amsterdão. Foi precisamente essa experiência e o contacto com as comunidades imigrantes na Holanda que inspiraram o seu segundo romance, Gato Persa Social Club, romance que sucedeu à sua estreia com Os Diários da Mulher Peter Pan. Mais recentemente, este ano, com a chancela da Bertrand, chegou ao mercado editorial português O Albatroz. Boa noite, Teresa. Obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Estas coisas da literatura, e sem entrar no aspecto da vidinha, começou este apelo pela escrita, começou de que forma, de que maneira e de que modo? Olá, António, boa noite e obrigada por me ter no seu programa. Essa pergunta é uma pergunta que é sempre interessante porque é sempre diferente de autor para autor, não é? Como é que começou esta coisa de escrever? No meu caso, eu acho que sempre tive um bocadinho esse apelo. Era assim uma adolescente um bocadinho mais introspectiva e gostava muito de ler e escrever e tinha aquela coisa dos diários e que envolve aquele romantismo todo à volta da adolescência. Acho que esse período é muito importante porque os adolescentes são esponjas, não é? E que absorvem sensações e no meu caso sensações literárias. E foi aí que tudo começou. Depois, mais já quase adulta, já no jovem adulta, vá, comecei a fazer comédia, que não tem muito a ver, mas tem, porque tem a ver com o texto. E comecei a fazer stand-up comedy e foi assim uma altura bastante interessante que teve a ver com a escrita, de uma maneira mais humorista, também tinha um blog. Mas depois não abandonei isso tudo, mas abandonei o projeto de criar profissional, vá, quando comecei a ter uma coisa que eu acho que é importante também os escritores terem, que é a experiência de vida. Fui viajar, viajei bastante, estive em França 2 vezes. E fiz uma grande viagem pela América do Sul e depois fui viver para Amsterdão. E foi em Amsterdão, quando já estava mais conciliada naquilo que queria fazer e naquilo que que era e já me tinha encontrado. Ai, sei que isto é um clichê, fui-me encontrar, mas é o que acontece quando nós viajamos. E então, nessa altura, decidi mesmo me inscrever profissionalmente. E abandonei aquilo que supostamente ia fazer na altura, que era prosseguir os meus estudos de direito, e fui trabalhar para um hotel, para a recepção de um hotel, e que era um trabalho que me permitia ler e escrever. E foi assim que nasceu o meu primeiro livro, que nasceu das experiências na América do Sul. Uma das coisas que se pode dizer destes seus livros, e depois lá tentaremos construir a ponte para este terceiro, é um pouco esta sensação que dá, que pelo menos vou tentar ser objetivo, ou pelo menos transmitir aquilo que estou pensando. No primeiro, é uma mulher relativamente madura, ou pelo menos o suficiente para perceber de experiência de vida que aquilo que desse percurso que fez até, imaginemos, 40, 40 e alguns anos, é aquilo que poderá ser uma vida estanca ou, por outra, uma vida exaurida. Ou seja, sem sentido, apesar de personalmente ir à América do Sul, para o Equador, de qualquer das formas percebe que é uma espécie de pescadinha de rabo na boca, ou seja, há uma repetição, há uma espécie de um cinzentismo do cotidiano e, de qualquer das formas, é a experiência limite que um acidente na selva da Amazónia ou Amazónica que irá perceber que a vida tem um outro enquadramento, poderá ter, independentemente daquilo que foi o nosso percurso anterior. É um pouco esta ideia que pretendeu com este livro, ao fim e ao resto, a sua estreia no campo literário. Eu acho que a ideia que eu pretendi passar, ou a ideia que eu penso muito pouco na ideia que pretendo Sim, sim, passar, porque sim. eu penso mais naquilo que significa para mim. Depois os outros tirarão Claro. a sua própria interpretação, mas a minha ideia inicial, quando escrevi, era essencialmente a possibilidade. E a possibilidade porquê? Porque eu venho de uma geração pronto, que é uma geração pré-crise, que é aquela geração em que nos disseram vais tirar um curso, vais fazer isto, vais, por exemplo, ser médico para sempre e já está determinado desde os 18 anos que vais ser. Ou seja, a tua vida já está determinada a partir do momento em que vais para a faculdade, em que vais ter um curso que depois te vai dar uma certa profissão e depois dessa profissão vais comprar a tal casa a prestações, depois vais criar a tal família e depois vais ter os filhos e já acabou. Ou seja, não penses fora da caixa que não vale a pena. E exatamente essa mulher representa isso, ou seja, representa uma vida dentro da caixa, achando que aos 40 anos, que é uma idade bastante nova, as possibilidades já se exauriram porque já está dentro da caixa, ou seja, a partir daí já não há nada a fazer. E aquilo que eu senti com a viagem que eu fiz é que nós em Portugal, e eu falo antes da crise, porquê? Porque a crise veio revolucionar um bocadinho essa concepção. A crise veio pôr tudo em questão e veio rebentar com as nossas concepções de estabilidade. Mas antes daí era muito, nós vivíamos muito o país estável, o país do caminho pré-fabricado. E o que eu percebi fora de Portugal e sobretudo na América do Sul, e eu acho que muita gente percebe quando viaja, quando está, por exemplo, no meio da selva ou sei lá, no meio da montanha, é que afinal as possibilidades não são só aquelas que a nossa pequena sociedade nos ensinou. Afinal, as possibilidades são muitas mais. E no fundo, esta mulher, quando é obrigada a ir para este mundo caos, que é o mundo do Equador, da Colômbia, da Venezuela, em que nada é certo, tudo é incerto, que é um bocado o mundo no qual nós vivemos Nós hoje em vivemos dia. agora, claro, claro. Afinal, percebe que é possível, e é daí que vem a possibilidade, ou seja, é possível escolher, é possível eu não ter que ser determinada para a minha vida à partida. Não sei se está a fazer sentido, mas. Sim, de qualquer das formas, façamos também a ponte já para o outro livro a seguir, que é Gato Persa Social Club, que é assim um pouco premonitório, ou seja, é o outro lado da ponte, o outro pilar da ponte em que a realidade da imigração, a realidade do desajustamento cultural e social, quer dos portugueses, quer depois de uma Miriam, uma egípcia, ao fim e ao resto, também é premonitório naquele sentido, ou pelo menos numa ideia que é passível de ser extraída deste seu romance, que é o desenquadramento cultural e social que leva depois, vamos lá, a uma espécie de errância no caminhar, ou pelo menos na própria identidade pessoal. Estes três personagens, estes três indivíduos, Francisco, Miriam e Eva. Eva também tem alguma carga simbólica, se quisermos, ao fim e ao resto. De qualquer das formas, conjugam-se exatamente num mundo, como contraponto à Holanda, que é um país do rigor, da moral calvinista, uma espécie de Boer, uma cultura Boer oficial e aceitável. E depois, os homens do Sul, um homem e duas mulheres, do Mediterrâneo, percebem que neste enquadramento social, cultural e económico estão relativamente perdidos, ou por outra, aquilo não faz grande sentido para eles, a não ser o caminhar à procura da sua própria identidade pessoal. É um pouco isto, cultural, religiosa, seja ela de que tipo for. O livro O Gato Persa Social Club, de facto, é sobre uma pessoa que escolhe casar com. Pronto, é sobre um rapaz português que, vivendo na Holanda, escolhe casar com a filha do patrão por Patrão. dinheiro. Patrão egípcio. E então o livro passa-se entre esses dois países, Amsterdão e o Egito, e de facto é sobre essa escolha, ou seja, a escolha fácil do dinheiro até onde é que nos pode levar. Te debo, nada te pido. Me voy de tu vera, orvía mella, que paga con oro tus carnes morenas. No maldigas, vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagado. Si tú y a mí te supiste dar por un puñado de panes bien pagado, bien pagado, bien pagado. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Nada te pío, nada me llevo. Entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien si tú eres la bien porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de panes bien pagado, bien pagado, bien pagado. Mas não dá para perceber que esta disfuncionalidade cultural, porque esta egípcia vai à procura também de uma espécie de glamour do Ocidente, ou pelo menos dos povos do Norte, cultural, intelectual, todo um fascínio que estas sociedades exercem sempre no, na baía do Mediterrâneo. Ao fim e ao resto, também há quase que uma predestinação ao desastre, ou pelo menos a uma espécie de uma tragédia pessoal. É um pouco esta sensação que depois fica nesta personagem egípcia quando percebe que aquele apelo é mais fruto quase de um caráter quase social, o tal social club, no sentido em que é um apelo mais pelo espavento, por aquilo que é o enigma que estas sociedades têm de demasiado organizadas, apesar de permitirem tudo, e depois o viver dentro destas sociedades redunda quase sempre numa grande frustração, quase numa esquizofrenia. Sim, uma esquizofrenia ou uma contradição cultural, e era um bocado essa dicotomia que me interessava explorar. Eu, quando escrevi este livro, fui ao Egito, estive no Egito 3 meses, e reparei, e o Egito que eu visitei foi uma experiência bastante interessante, porque foi uma experiência pré-revolução, ou seja, eu vi instalar a Revolução Árabe, e era ainda uma sociedade muito estruturada, baseada numa burguesia de poder, que era uma burguesia à volta do governo do Mubarak, mas não só. Importa dizer aqui uma coisa, que é o Egito era o segundo país do Médio Oriente, porque politicamente faz parte do Médio Oriente, que recebia mais dinheiro dos Estados Unidos. Ou seja, primeiro havia Israel, claro. Depois havia o Egito. Isto faz com que essa elite financeira, social, política do Egito era muito, muito, muito americanizada. E nós tínhamos basicamente dois países. Tínhamos um país cheio de dinheiro, em que as pessoas veem televisão americana, revistas americanas, estão em escolas americanas, e um país egípcio em que as pessoas, muitas delas, nem sequer sabem ler. Não é? Até à Universidade Americana do Cairo. Exatamente, exatamente. As melhores escolas são americanas. E então é essa contradição que eu acho interessante, que se passava na cabeça desta pessoa. E que esta pessoa, no fundo, quer não, aqueles inputs culturais que lhe vinham eram um bocado chavões, não é? Quer dizer, a casa com o marido e com o cão, e o cão era, se calhar, um retriever, e essas coisas todas, o sonho de ter muito dinheiro e de ser conhecida, e essas coisas todas que são chavões americanos que nos vêm da televisão, chavões ocidentais, pelo menos. Claro. E foi um bocado à procura desse sonho que a personagem foi. Mas é claro que isso é uma coisa absolutamente superficial, e que depois o conflito interno acaba por ser muito mais profundo e muito mais confuso por causa disso também. O Albatroz. O Albatroz é um livro deste ano, como eu disse, da primeira parte do ano editorial e literário português. Remete logo necessariamente para Charles Baudelaire. Não é por acaso que aparece em epígrafe, pelo menos de antetexto, um poema de Baudelaire exatamente à volta do albatroz, que persegue e circunda e voa e flutua quase essa ave enigmática à volta dos navios que sulcam os oceanos, ou sulcaram sempre, ainda hoje na atualidade. É um pouco esta ideia de uma ave cheia de paz, um voo relativamente sossegado, mas que intriga, de facto, os marinheiros, ou pelo menos há uma cumplicidade nesta viagem. Depois sabemos que toda uma carga simbólica à volta do spleen de Paris, que deu aso também a grandes questões teóricas, nomeadamente de Walter Benjamin, um teórico alemão, mas isso é uma outra praia e uma discussão que não é para aqui chamada. De qualquer das formas, este spleen pode dizer-se que é o cimento que vai ligar estes personagens todos neste palacete lisboeta. Ao fim e ao resto, é um pouco já o entrar na crise que a Teresa falou anteriormente dos seus romances. É aquilo um pouco quase que um apocalipse ou um fim dos tempos de personagens de um Portugal que estamos até às orelhas numa ruína. Eu, se calhar, falava de um apocalipse mais no sentido individual e interior. Ou seja, temos uma personagem que está num caos absoluto, não é? O pai acabou de morrer, pai esse com o qual ele estava muito Muito mal, mal. acabou de ser despedido e a namorada acabou com ele. E vai-se, de facto, fechar nesta casa do pai morto. E estamos a falar de um personagem que é muito atormentado. É muito atormentado, sobretudo porque teve uma juventude, uma adolescência um bocado difícil, um bocado deprimente até. E no fundo, eu acho que este personagem não é único, não, e nesse sentido, sim, pode ter uma virtude um bocado universal, que é nós todos somos um bocadinho este personagem, no sentido em que nós todos somos um bocadinho atormentados ou visitados no nosso cotidiano pela nossa adolescência. A adolescência é um período da vida muito importante, é um período de revoluções e é um período que nos marca. E nesse sentido, esse albatroz acaba por representar um bocadinho esse eu adolescente, porque o albatroz é um poema sobre um homem que, no fundo, é um poeta incompreendido pela sociedade. E isto pode ter uma carga muito autocondescendente e muito quase de calimero, não é? Quase de alguém que gosta de estar, passa a expressão, a curtir a mágoa. E é um bocadinho o que este personagem é, ou seja, ele sofre de facto e ele de É facto. autocentrada naquele sentido, eu tenho a capacidade de ver, se ninguém vê que eu vejo, a culpa é dos outros. É um pouco esta. Exatamente. Exatamente, exatamente. E nesse sentido, o spleen é toda aquela neblina que se instala naquela casa daquela pessoa a quem tudo corre mal, mas no fundo ele não faz nada para que nada corra mal. Ou seja, as coisas no romance vão correndo cada vez pior, Pior, claro. mas parece que ele procura essa catástrofe, não é? E sim, acaba por ser um certo símbolo do declínio da nossa sociedade, no sentido em que esta pessoa afastando-se da sociedade, ele fecha-se numa casa e já não sai, mas é visitado pelos outros. E os outros continuam a existir, os outros continuam a sair à noite e a ver televisão e a ter essas coisas, ir ao supermercado. Então contam-lhe aquelas coisas e parece que ele paira, lá está como o tal albatroz, sobre a sociedade e opina. E diz o seu juízo sobre o que está a passar, no fundo, preconizando o pior, ou ele sendo a imagem do pior, a imagem do que acontece quando tudo corre mal. Uma das coisas que percebo também um pouco nesta personagem, que é Jesus Nazaré, não confundir de Nazaré, não colocar aqui de uma forma abusiva exatamente esta partícula de ligação, a consciência que tem logo deste livro é o cemitério, o cavar da terra, e aquilo que é, o início desta narrativa tem uma ligação que é, vamos lá, a razão desse pesadelo, que é o pai, que era um professor, que concentrava tudo naquilo, na vida futura do seu filho, tudo aquilo acaba por, de uma forma quase impotenciada por parte de Jesus, a quase que aquele certo bem-estar de perceber, quase que autossatisfazendo-se, dando a possibilidade desta interpretação ou desta leitura, que é o pesadelo acabou. Só Sim. que, como contraponto, irá começar. Portanto, foi este jogo de espelhos, uma espécie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, uma viagem ao coração das trevas que ainda faltaria iniciar por parte deste Jesus Kurtz, a Joseph Conrad, uma espécie de apocalipse now pessoal deste personagem tão atormentado. Eu acho que a questão aqui central é a questão da estabilidade na instabilidade. Ou seja, é uma coisa que se observa muito nos conflitos familiares e, sobretudo, nas pessoas que têm uma relação de dependência umas com as outras. E eu estou a falar, por exemplo, de uma mulher que vive com um marido que é violento, por exemplo, ou um filho que vive com um pai que é violento. Observa-se muito isto que é. A coisa está estável até mudar, e é quando muda, e essa mudança pode ser para melhor, atenção, que rebenta.

Mas vejamos uma coisa. Por exemplo, durante a narrativa, é colocada aqui, ou colocado aqui, um poema de Natal. Isto por um lado. Por outro lado, que é aquela necessidade que as crianças têm de chamar a atenção dos pais, neste caso do pai, que seria o oponente, porque, entretanto, a mãe partiu ou morreu demasiado cedo para existir esta ligação quase afetiva ou umbilical entre os filhos e o ventre materno. Portanto, é um mundo seco, um mundo árido, um mundo de rigor, um mundo de disciplina, um mundo de normas, que, ao fim e ao cabo, está aqui a ser demolido capítulo a capítulo. Isto por um lado. Apesar desse poema composto pelo personagem, por Jesus, para agradar ao pai. Por outro lado, o tal contraponto, sempre aquele lado mais luminoso e o lado mais noturno, o lado moralmente aceitável e depois o lado mais luciferino, aquele lado mais escabroso que cada um de nós tem, eventualmente, não é? Que é o lado da noite, o indominável, quando, por exemplo, o Marco conta, ou pelo menos faz um relato a um amigo da questão, imaginemos, de uma história infantil, do António Torrado, o Zaca Zaca, que é a humilhação suprema que Jesus depois acaba por sofrer na escola. É um pouco sempre este caminhar nestes dois carris desta estrutura narrativa que é o seu romance Albatroz. Se calhar eu não entendi bem. Tem o lado da noite, que é o lado da humilhação, é isso? De humilhação pública. Uh-huh. E depois o lado do rigor. Uh-huh. Sim, quer dizer, o lado do rigor é quando as coisas estão a correr bem, não é? Uma fachada social, socialmente aceitável, e depois há o quando tudo explode, não é? Uh-huh. Quando o verniz estala, que é essa coisa do... e afinal é o que fica para a posteridade, não é? Mas eu acho que toda a gente tem um bocadinho essas marcas. Ah, e eu acho que é interessante nós olharmos também cada um para a nossa própria história. Uhum. E vermos até que ponto é que houve assim esses momentos-chave da nossa infância que foram muito importantes. Uhum. E eu, quando falo com pessoas à minha volta, reparo muito nisso, que há sempre um momento na criança em que ou ficou de castigo, ou levou com um balde de água em cima. Qualquer coisa que é assim um bocadinho quase irrisória para quem está a ver. Uhum. Mas para a pessoa foi o momento mais horrível da vida inteira. Uhum. Não é? De qualquer das formas, este lado, e é a última linha deste aspecto, deste lado, desta personagem que é Jesus, esta questão do diurno noturno é um pouco, naquele sentido em que eu pretendi, pelo menos interpretei desta forma, é o lado diurno, pronto, é um rapaz, um adolescente na escola, cumpridor, o que é bem é o suficiente, uhum. Mas depois alimenta, ou pelo menos deixa sedimentar, estas experiências negativas, como é o caso dessa pecinha feita na escola, em que ele repete à exaustão, o único papel relevante que lhe é dado atribuir é, de facto, dizer zaca, zaca, zaca, a única coisa que, numa peça, aparentemente, a literatura infantil serve quase como a descoberta do mundo, a estruturação da simbólica e, pelo menos, daquilo que é o ordenar por parte das crianças da aprendizagem em relação ao mundo, o que é que nós temos? Este personagem remoeu eternamente, portanto, esta frieza até em relação àquela que é o processo de decadência que ele está a sofrer, uma espécie de apatia e indiferença, quase como a quem diz, quem sofreu isto tudo na adolescência e quando criança, pois o mundo que se dane pode acabar, para mim, é-me indiferente. É um pouco esta também uma possível linha deste seu romance. Sim, no fundo é o não querer evoluir, não é? O ter ficado preso naquele pedaço da vida que correu mal. Essa questão é interessante, tem um bocadinho a ver com aquela questão que eu acho que é também agora está finalmente a ser tratada, que é a questão do bullying, não é? Sim, e esta personagem, de facto, era um bocadinho gozada pelos outros, não tinha muitos amigos e sofria, não é? Enquanto criança na escola. E então houve aqui um episódio em que, de facto, o pai o enfiou nas aulas de teatro. Uhum. E o que a professora de teatro fez foi, como ele era o mais tímido, uhum. deu-lhe um papel ridículo, uhum. que era um papel de fazer de chinês. Que repete, claro. Uhum. repete sempre a mesma frase. Uhum. E isso também revela um bocado como os tempos estão a mudar e como as coisas estão a ficar, porque de antes isso era considerado uma coisa normal, ou seja, humilhar as crianças e não olhar muito para aquilo que estava a passar era de facto considerado banal. Hoje em dia, se calhar, já não aconteceria a mesma coisa. Hoje em dia, olha-se muito para o modo como as crianças são tratadas na escola e essa questão do bullying é interessante. Mas de facto, ele escolheu ficar. E é uma coisa que acontece, isto tem muito a ver, isto é uma coisa que me interessa, que é o processo mental das pessoas e o processo neurótico das pessoas, os chamados transtornos da personalidade. E o que acontece às pessoas que sofrem transtornos é que há uma má formação, normalmente nessa altura, adolescência e infância. E a pessoa começa a repetir o mesmo padrão que repetia na altura. Ou seja, houve um momento traumático, neste caso humilhado na escola, por exemplo, e criou uma certa defesa. E depois essa defesa prolonga-se na vida adulta. E é um bocadinho disto que eu falo quando digo que nós transportamos a nossa adolescência ou a nossa infância para o presente, é porque nós continuamos a repetir mecanismos de defesa, de lidar com as coisas na vida adulta, porque foi aquilo que nós aprendemos com os momentos traumáticos. No entanto, esta personagem exagera os seus traumas, e realmente é verdade, e de um certo modo recusa-se a viver. Isto acaba por ser uma não-vida. Na vida real as aparências estão do outro lado do espelho. Na vida real não me assemelho à simulação das evidências. As aparências estão do outro lado do espelho. Na vida real não me assemelho à simulação das evidências. Na vida real as aparências estão do outro lado. Depois outra questão, a questão da liberdade, e há aqui uma linha também que me chamou um pouco a atenção, que é, há pelo menos a sensação que eu tenho, há mesmo uma disfuncionalidade. Apesar de irmãos, por exemplo, a página 245, Jesus tem 8 anos e a irmã é uma bola indiferente, portanto, essas incompreensões, essas iligações ao longo da vida tem a ver exatamente com uma infância, que foi uma infância quase ascética, naquele de insensibilidade pela morte precoce da mãe. São irmãos, quando o pai diz, vai com a criança, após parto, penso eu, com a filha, a mãe, não sabendo se que é francês, diz que é liberdade o nome dela. Portanto, é a partir daí que, de facto, ela depois acaba por receber como toponímia este nome, Liberté, quase, da cultura francesa, o contraponto a essa mesma liberdade. Há aqui um jogo simbólico por parte da romancista, que é uma pessoa que aparentemente está predisposta a desafiar tudo, participa em reality shows, tem um crescimento na escola exatamente normal, uma vida quase com alguma libertinagem à mistura. De qualquer das formas, esta liberdade também irá desaguar depois, num processo comum com o irmão, numa espécie de vida quase sem sentido nenhum, refugiada naquele palacete. É estes, independentemente de tudo, do glamour, do espavento que Liberdade viveu, participando em reality shows, sendo uma atriz de telenovela muito famosa, num canal também muito famoso cá deste sítio mal frequentado que é Portugal, de qualquer das formas, é esta, vamos lá, quase o destino, a predestinação que estas duas personagens vão arrastar consigo ao longo da vida? Eu acho que a questão interessante aqui é duas maneiras diferentes da coisa correr mal e como é que ela se pode resolver. Ou seja, uma das questões interessantes que me interessava abordar é, relacionando diretamente com a questão familiar, é o antagonismo dos irmãos. Sim. Ou seja, porque é que às vezes os irmãos são tão diferentes e às vezes se dão tão mal? E pareceu-me haver aqui uma relação muito, muito fértil, que era uma relação de antagonismo entre dois irmãos que podia trazer uma evolução muito interessante. Ou seja, quando nós temos um antagonista numa narrativa de ficção, logo de seguida esse antagonista vai espremer a personagem principal e vai tirá-lo de si e vai fazê-lo andar para a frente. E a função desta irmã, desta liberdade, era essa, era fazer a personagem andar para a frente. E tudo tende a ver com o porquê. Porquê deles se darem tão mal? Então, porquê que eles se davam tão mal? Porque, de facto, tiveram duas educações completamente distintas. Ou seja, o Jesus foi o primeiro filho, era uma pessoa muito protegida e que exigiam muito dele. Como acontece muitas vezes, aliás, com os filhos mais velhos. Os filhos mais velhos, muitas vezes, são a esperança dos pais. É uma espécie de filho único. Sim, e acaba sendo uma espécie de recalcamento em que, claro, o pai, no fundo, tenta com que o filho faça tudo aquilo que ele não conseguiu fazer. Ele não foi capaz de fazer, sem dúvida. Porque, lá está, é uma a tal burguesia portuguesa em ascensão que, de repente, teve dinheiro. O pai não teve dinheiro, então, como o filho teve dinheiro, pôs o filho no piano, no liceu francês, nas ginásticas, essas coisas todas, que acabam sendo um bocado traumáticas e fizeram dele aquilo que se chama um nerd, não é? Aquele rato de biblioteca. Que depois se vingou e ficou humorista, pronto. Mas a liberdade era exatamente o oposto, ou seja, era a miúda que tinha, lá está, mais liberdade para fazer tudo o que lhe apetecia, era um bocado mimada, se calhar o pai via nela também o reflexo da mãe, não é? Por isso que ela tinha... Caprichosa o suficiente para estiolar, por exemplo. Para? Desculpe. Para secar um pouco essa liberdade que lhe foi dada... No início, como estava dizendo, a liberdade acabou por não conseguir ser capaz de harmonizar tudo aquilo que foi depositado nela, essa exatamente, essa porque depois também, quando se dá demasiada coisa a um filho, aquilo acaba por descambar. Enredou-se nesse mesmo processo. Exatamente, e acaba por, no fundo, sucumbir ao sucesso fácil, que é entrar num reality show. Eu acho que os reality shows são tão interessantes no ponto de vista do estudo sociológico e do reflexo do que é a sociedade atual. São um terreno muito fértil. Eu gostava de estudar mais sobre isso, porque é mesmo uma coisa muito, muito representativa daquilo que o ser humano se tornou hoje em dia. E então ela participa nesse tal reality show e depois fica atriz de novela, portanto é uma vida muito mais superficial, muito mais popular, mas também muito mais aceita pela sociedade. E acaba por, no fundo, acabar no mesmo lugar, na mesma casa, enterrada com os mesmos problemas e a correr tudo igualmente mal. Portanto, são duas vias antagónicas para o mesmo espaço, que é um espaço de explosão. E nesse espaço de explosão, que é essa casa, eles vão resolver os problemas, ou pelo menos... vão descobrir se é possível resolver os problemas. E uma das questões é essa, é se nós voltássemos ao passado, que aquele espaço acaba por ser um espaço fora do mundo, não é? Um espaço fora da sociedade, em que é como se tirássemos duas pessoas e as puséssemos num quarto fechadas e disséssemos, pronto, agora resolvam-se, e é o que acontece, e vamos descobrir se de facto resolvem. A verdade é que, possivelmente sim, mas apenas no meio de um caos já completamente absoluto, em que tudo é possível e que o universo já é outro universo. Acabam por recriar o seu próprio universo. É um pouco este cenário onde estas duas personagens evoluem, depois com o Menezes, depois com os amigos que vão lá aparecendo, Raquel, com o Marco, com a Capitolina, toda uma série de personagens que vão ali aparecendo, este palacete abandonado onde eles se refugiam, Howard, o médico inglês. Isto é um pouco também aquilo que O homem é o lobo do próprio homem, como diz o velho ditado latino. Ou seja, o homem deixado como quase nesse reality show, apesar de estar a ver quem quer ver, não é? Como é evidente, aí há sempre uma espécie de uma autorregulação e um autocontrole. O homem deixado assim um pouco à sua sorte numa casa destas acaba por depois terminar tudo numa enorme tragédia, quase. Sim, e essa ideia de comparar a casa ao reality show é interessante, porque é exatamente aquilo que se passa, não é? E uma das questões do livro foi essa, uma das questões do Albatroz foi pôr uma personagem num espaço, confinada a um espaço, e obrigá-la a não sair dali, e puxá-la para ela não sair dali, não é? E o que acontece é que a personagem acaba por criar uma força quase centrípeta, em que tudo vem. É como se tudo gravitasse à sua volta, não é? Essas personagens acabam por gravitar à sua volta e acaba por ser um enredo muito dinâmico porque o enredo é construído pelos personagens que vêm ter com Jesus que não quer sair dali. Então é como se tudo se passasse ali em pleno conflito. É uma experiência interessante, é tal experiência também. É o que acontece muitas vezes às vezes no teatro, como por exemplo o Eclos do Sartre, não é? Em que há quatro personagens numa sala, que é o inferno, e que vão ter que se resolver. E a questão acaba exatamente por ser essa, parecida com essa, que é o inferno são os outros, São não os é? outros, Neste caso, o inferno não sei se são tanto os outros, o inferno sou mais eu e os outros puxam por ele, não é? Acaba por ser um romance que não anda tanto para a frente, nesse sentido, eu gosto de falar de um romance que anda em rodopio à volta de si mesmo, Em espiral, não é? Em quase. espiral, sim. Não vamos revelar todo o romance, como é fácil de perceber. No entanto, ainda há um tópico que eu gostaria de abordar. A questão da vida absurda do pai, isto por um lado, um homem marcadamente de esquerda, depois um dos personagens, neste caso feminina, atira à cara de Jesus que ele faz parte dessa esquerda cínica, caviar, aquela esquerda que de bom tom está sempre de nariz franzido em relação à realidade social, isto por um lado, mas por outro lado, toda a tragédia acaba por acontecer quando o busto do velho Karl Marx, lá em casa, vamos lá, a arma de arremesso que vai dar origem à decadência e ao processo de ruína pessoal final. Também é uma questão ideológica que se pode perceber aqui neste seu Albatroz. As Sim. ideologias, o fim das ideologias, porque é que o velho Marx é a figura que se mantém, apesar de, como contraponto, citar no início os escritórios de advogado de Pereira Coutinho e outras firmas e associadas que representam uma certa burguesia, de qualquer das formas, uma burguesia sem ideologia, ao sabor flutuando com as teorias do neoliberalismo mais atuais, amanhã já serão outras dentro do mesmo neoliberalismo, e aquela que se mantém, aparentemente, será o velho Karl Marx, que, no entanto, serve quase só. É o fim também das ideologias, ao fim e ao resto. Eu acho que é o retrato de uma sociedade superficial a nível de valores, na qual eu própria nasci. Ou seja, importa dizer, pronto, a título pessoal, que eu sou de esquerda, mas Não é sempre. defeito. Diga, diga. Não é defeito. Não, não, mas é só para esclarecer o que eu vou dizer a Sim. seguir. Eu nasci numa família em que o meu avô era comunista, mas era um. E sempre vivi no meio desse cinismo, que era um comunismo absolutamente hipócrita, porque eram comunistas, mas depois gostavam muito dos bens materiais e admiravam muito tudo o que fosse dinheiro e estatuto social. E aquilo a mim sempre me fez imensa confusão. Sempre me fez imensa confusão vir desse meio. E depois eu próprio também nasci num meio que é o meio de centro de Lisboa, que é aquele meio, ou seja, eu vivi um bocado dividido entre esse mundo e o meio da pode-se chamar alta burguesia lisboeta, que é um nome super pomposo, que é o tal meio dos chamados tios de Lisboa, que também vivem essa fachada social e essa superficialidade. São, portanto, pessoas que, por exemplo, podem viver num andar decadente, mas vão de férias à neve só para mostrar aos amigos que foram de férias à neve. Portanto, esses dois conflitos fazem com que o que eu reparei é que muitas destas pessoas não se interessam, e lá está como acabou de dizer, pelos seus ideais, não se interessam pelas suas ideologias, interessam sim pelas aparências e por onde é que essas ideologias as podem levar. E no fundo, se calhar, isso, essa coisa do Karl Marx representa um bocado isso, representa a instrumentalização da ideologia em prol dos objetivos que se quer, aos quais se quer chegar. E o próprio personagem de Jesus, que já lá está, vive, está em casa do pai, que é, não é, um, pronto, é um andar ali em Campo de Ourique, uhum. que é o, lá está, é um dos grandes sítios dessa tal burguesia. Mas é uma espécie de classe social em completa decadência. Eu acho que ele representa um bocado essa decadência, que é, eu ligo muito ao nome, eu ligo muito ao apelido, mas depois já não tenho trabalho. Depois a minha vida pessoal é absolutamente caótica. Uhum. Quero mandar toda a gente à fava. Não é? Quer dizer, portanto, essa hipocrisia e essa superficialidade e essa crise de valores, que é uma coisa que é constante, não é propriamente da nossa época, mas é, eu acho que se perpetua, é uma coisa que me interessava bastante explorar, e sobretudo explorar a ideia de e o que é que acontece quando isto tudo rebenta, não é? E é um bocadinho esse tema, o tema do livro, o que é que acontece quando tudo rebenta. Fechamos assim a nossa emissão número 322 de Livros com Rumo. Tivemos como convidada Teresa Lopes Vieira, uma jovem romancista, autora de O Albatroz, uma edição da Bertrand. Despedimos com promessa de novo regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.